posso caminhar. Passou a escravidão e hoje eu sou livre. Sou livre. Eu posso caminhar. Passou a escravidão. Sou livre. Sou livre. Sou livre. Do jeito que você é, então, mesmo não entendendo ao certo, mesmo sem fé, é o motivo que te mantém vivo, é embaçado, né? E ninguém fica de fora do abraço dele só se quiser. Talvez nada disso te interesse, nem se importe. Cê já tem um monte de problema forte, problema que tenta esquecer, mas não dá. Enquanto não resolve, ele volta e vem te visitar. Vai ver que é por isso que tá me ouvindo bem alto, irmão. Tá cansado de tanta escravidão. Deus te ama, sana tudo que te inflama. É difícil acreditar no meio de tanta lama. É preciso morrer pra vingança ficar de luto. Não tem futuro preso, só desgraça não é lucro. É lá no fundo que eu quero bater. Tente entender que tudo que existe só existe por você. Eu posso caminhar. Passou a escravidão. Sou livre. Sou livre. Sou livre. Pra poder cantar e pra sorrir. Jesus me libertou. Sou livre. Sou livre. Sou livre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou livre. Quando você se esconde, encontra a solidão, não é não? Aí sozinho cai de novo na prisão, tô ligado? Aí procura a própria alma em vão. Irmão, tamo aqui estendendo a mão. E não confunda com religião, limpa a mente, gente. Limpa o coração, preconceito é doente. De fato Deus é dono da prata e do ouro. E ele habita em nossa raça, mesmo no esgoto. Ele morreu por você e morreria de novo. Não gosta de sofrimento e ama todo o seu povo. A viúva, um mendigo na chuva, o sarfão é cabuloso, acolhe até mesmo os ladrão. Você não é escravo de nada, nem de ninguém. Muda, vê se me escuta, é pro seu bem. E nunca se esqueça, a truta foi por afeto. O amor vence a dor e fé não é chaveco. Sorry.